Senhor Presidente, falei com a voz de Sul, que me fez chegar um e-mail, onde diz que o filho é transportado, portanto, num autocarro IVEC, de matrícula 5445 QH, fez 16 anos em setembro. Estas não são minhas palavras,